bolha, cereja, uma vida plena e pá. Uma coisa eu já sei, a mudança não vai vir do céu nem de um telefonema. Então, ei linda, bem que eu queria ficar de bobeira contigo no quarto só. Isso já me satisfaz, seu gingado me alucina fácil, mas eu tenho que correr por mim, né? Só fazer uns sons, a rua grita no meu ouvido e quer minha atenção. São mil meus sonhos, ainda são mil missões. Ela não me dá descansa, não me quer mais longe, põe. Meu ritmo é de vambora, virar essa água em vinho, transformar as pedras em flores no meu caminho. Trazer o prêmio no fim do redemoinho. Desculpa minha gata, mas eu vou ter que seguir sozinho. Direção, perco minha razão, não sei aonde é meu lugar. Amor, eu vou pra rua. Sem direção, perco minha razão, mas hoje à noite não tem jeito. Amor, eu vou pra rua. O tempo passa, as coisas mudam da noite pro dia. Passei um tempo acreditando que o amor é armadilha. Ardia no peito, mas com o tempo ganhou meu respeito. Casal de lobo pronto pra montar nossa matilha. Tu me conheceu, já era desse jeito. Com a minha rotina, com as minhas doideiras, com os meus defeitos. Ela é demais e pra falar eu sou suspeito. Só que a vida que eu levo é num caminho meio estreito. E se a rua me chama, amor, vou fazer história e tu me espera lá em casa. Então, é sem discórdia. Quando eu chegar, a gente resolve essa fita entre a paixão e a razão. Meu bem, essa é minha vida. Eu também não tenho medo, também não tenho tempo. Eu meio que não tenho nada, aliás, o que eu tenho, hein? Eu não vou te prometer se eu não puder cumprir. E eu não vou comparecer se eu não puder suprir. E eu aqui sem saber o que falar, mas sem saber deixa o tempo passar. Da onde eu vim, eles ensinam. Se o vento que trouxe, então deixa o vento levar. Sem direção, perco minha razão, não sei aonde é meu lugar. Amor, eu vou pra rua. Sem direção, perco minha razão, mas hoje à noite não tem jeito. Amor, eu